Bom dia, voo no 7, voo no 715, essa identificação, já tirada a BF, dispara 4.10, ajuste 10, 16, voo direto a Lagoinha. 160, gente. Copiou o gol 1715? Afirmativo, gol 1715. A sua identificação, autorizada a chegada a BOF, desça para 4.000 pés, ajuste no 06. Chegada a BOF, descendo para 4.000 pés, ajuste no 1715. Obrigado, gol 1715. No 995, nos fala aos 37. Tá autorizado o táxi pela Alfa Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette, gate é o 01, gol 995. Controle Salvador, bom dia, gol 1897. Gol 1897, essa identificação autorizada chegada BOF, esse para o nível 050. BOF 050, 1897. Gol 1804. Gol 1804, com a porta final LS, chame a torre, 18 decimal 6. 86, obrigado, tenha um bom dia. Torre, é o gol no 8204, está no LS aqui da 10 embaixo travado. Bom dia, gol no 804, avistado tráfego, o ajuste no 06, o vento é variável. Um nó, tá livre o pouso na 10, gol no 804. Ok, livre o pouso na 10, gol no 804. 3517, aciona identificação, autorizado a chegar da BOF, desse padrão João 120. Desse João 120 para 3517. Uno 715, desça para 2000 pés, ajuste um 0 no meio, autorizado para a LS, porta estabilizada. Descendo para 2000, está autorizado ILS, reportar estabilizado, voo no 715. Uno 897, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 no 0 no meio, 897. Tá, 3517, desse contato no Rio 050. 050, tá, 3517. Voo no 804, no solo aos 45, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 03, voo no 804. Alfa Juliette para o 03. Salvador, bom dia, TAM 3171, informação Fox Trot, por gentileza, nível 360 para Guarulhos. Eu tô 3 anos, 7 anos, chame em 118,6 para autorização. Tomará, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TAM 3171 com a informação Fox Trot 360 Guarulhos. O TAM 3171, bom dia, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Anfezulu 16, até Belo Horizonte, após Trive, e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar a Anfezulu 16. O controle é 120 decimal 8, acione 5156. 360 Guarulhos autorizado, decola da 10 com curva direita. É, a saída da El, após a transição Leda, após Leda direto bridge, intercepta Anfezulu 16, BHZ, direto bridge, direto posse. Controle 120 decimal 8, transponder 5156. Ok, não compreendi o transponder. Corteje novamente apenas o transponder. Transponder 5156. Correto, chame pronto no portão 612, o TAM 3171. Camarada 3171. O 1897 dura para 2009-7777 milhas, cidade da Ponce, o Boeing 728 da Companhia Gol. Quem é que está Bom, 1715, completo sinal ILS, chame a torre, 18 decimal 6. 18,6, obrigado. 1897, desça para 2000 pés, ajuste no 016, autorizado sinal ILS, posto estabilizado. Será estabilizado 1897. TAM 3517, desça para 4000 pés, ajuste no 016. 4000 no 016, TAM 3517. Estou aí, Salvador, muito bom dia. Voo no 705, baixo e travou, estabilizado na final LS, cabeceiro no 0. Bom dia, voo no 705, avistado. O ajuste no 016, está livre o pouso na 10. O vento é variável com 02 nós. Ele põe o cabeceiro no 0, com 97 nós. Salvador, é o gol no 607, tem a informação, pronto, pode. 607, aciona a identificação, chega na bomba, desça para 4000 pés, o ajuste altímetro no 06. Ponto 4006, gol no 607. 3517, desça para 2000 pés, autorizado ali, esse reporte localizador. 2000 pés, apontado localizador, tá para aí, 507. Estabilizado o localizador. LS, chame a torre 1862. 286, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Gol no 8197. Bom dia, Gol no 897, ajuste no 06. É o número 2 para o pouso, aguarde pista livre. Sente, aguardando pista livre, 897. Está autorizado 1.700 visual. Entendeu que não, vai descer para 2.000. No 715, nosso alô 53. Autorizado táxi via Alfa Juliette, o portão 2. Gol no 715. Ligando nesse momento, direita para direção Alfa Juliette, para o portão 05. Gol no 715. Oi, Salvador, F5808. Objeto 5808, só um instante para cópia, para Brasília, aguarde um minuto. Aguardado. O voo no 897, livre pouso na 10, vento é variável com 2 nós. Livre pouso na 10, 897. Bom dia, Papo Reis, 597. 2 milhas estão. Está 3517, continue na aproximação, aguarde pista livre. É o número 2 para o pouso. O ajuste é no 0, no 6. Deixa para o nosso talismo da 3517. Torre Salvador, 3171. Então, 3171, prossiga. Respeque acionamento, posição 612. Autorizado, chame para o táxi, o 3171. Chama para o táxi, 3171. No solo 856, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 4. Torre Salvador 5808. 5808, só um instante da cópia. Nada. 3517, livre pouso na 10, o vento variável com 2 nós. Sente postura da outra 3517. Web 5808, cópia. Pronto, cópia. Ok, está autorizado Brasília, nível 360, via Tesouro 17. Decolagem da 10, curva direita, subida, bom. Após arbor DCT Alefa, o controle 120.8, acione 51167, web 508. Autorizado Brasília 360, pesolou no 7, decola a pista 10, curva direita, perfil da arbótera DCT Alefa. 208 controle, 567 transponde, web 5808. Tá correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamarada, portão 5, 508. Sente. Solou 59, táxi via Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3597. Na escuta. É, para o táxi, chame o Solen 1219. 219, camarada. Web 5808 na escuta. Na escuta, 219. Afirmativo, para o pushback 1219. Valeu. O TAN 3517, modifique agora para 1219 e continue o táxi com o Solo. 219, obrigado. O 1897, mantenha a minha escuta e permanece autorizado gate 4, ingresse na Juliette. Gol 1897. 1897. Solo Salvador, TAN 3171 para o táxi. 3171 para o táxi, confirmando as informações. CLV 1164, autonomia de 4 horas e 15, alterna Galeão. 1164, 4 horas e 15, Galeão. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 118 desse momento. Pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1862, obrigado, um bom dia, bom fim de semana. Confirmando táxi até através do 62, o 3171 da passagem ao Boeing da Gol, que vai ingressar no portão número 4. Ok, até então, através da 62, que segue passagem ao Gol, 3171. Não sei se aguarda antes da Juliette. Nossa, Juliette, 3517. TAN 3171 pode prosseguir no táxi? 3171 autorizado a prosseguir pelo táxi. observando apenas a aeronave para parquear no portão 4. Prossegue no táxi, observando a aeronave no portão 4, TAM 3171. Após o tráfego da companhia, autorizado ingresso via Juliette, seu portão 10. Gente, seguindo o portão 10, tá 357. Salvador, portão 3171, no ponto de espera da 10. Autorizada linha de colar, pista 10, vento variável com 03 nós, 1016 no altímetro, TAM 3171. A linha decola, cabeceira 10, TAM 3171. Bom dia, escuta na aproximação, altímetro 10 no meia, aguarda a pista livre. Airbus 321 da TEN iniciando a rolagem. 7, 1, 6, 0, 7.